à frente com a menor performance. Afirmativo, paciente, orienta minha 315. Olha aqui. Controle da 3, vai estar em frente. Mantenha 3 mil pés, azul 27 no 4. Azul 27 no 4, me consegue de cruzar nível 1 no 0 por 15 milhas, confirma. Azul 2714, controle. Azul 2714 na sua escuta, senhorita. Tem condições de cruzar Momo a 100. Tente cancelar as restrições de altitude, Azul 2714. Ciente, o Azul 2714 subindo para 160. Passarei do 2231 para localizador direita na Pro 090. Direita, 090, focalizador 2231. Azul 2714, sobre montanha nível 060. 060, o Azul 2714. 1985, desse montanha nível 070. Se autorizado, 070. Azul 2714, tráfego 2 horas, 27 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível 110, descendo até o 070, Bank 737. Ciente, tem o mesmo de casa, Azul 2714. Luna 885, tráfego 11 horas, 25 milhas, rumo oeste, cruzando nível 050, subindo até o 060, Alfa Tango 72. Ciente, 885, descendo 70. Passarei 2231, desça para 3 mil pés e ajuste na 09. Aqui, 3.029, 2231. Luna 54, torre 11895. 1895, TAM 3154, boa tarde. Em Salvador, TAM 3154, boa tarde. 3154, boa tarde, continua aproximação, aguarde pista livre, ajuste altímetro 1019. 0119, aguardando 3154. O Azul 2714 atinge e mantém 6 mil, pode prosseguir na subida? Agora na subida, Azul 2714. 219, vai liberar, obrigado, que é 6300. Desvio à direita, proa 310 por pelo menos 10 milhas. Passarei do 2231, desça para 2010, autorizado o procedimento, reporta estabilizado. Aqui em 2000, para trás estabilizado, 2231. Aí 2714, votação para prosseguir na subida, curva esquerda na proa 260. 4, solicita manter a proa devido a uma formação na proa solicitada, senhorita, azul 27 no 4. Ciente, ainda está mantendo o nível de voo 060, azul 27 no 4, livre 2 vias. Ciente, 27 no 4, mantendo 6 mil, grato, senhorita. Boa noite, 85, desse mantendo o nível de voo 070, o tráfego naturalmente formado está ficando 2 vias. Está cruzando 80 por 70, tem um tráfego de queda. Controle, voo 164, centro da Quebec, boa. Luna 164, essa é a identificação, chegada do Med 1, desse mantenha 050. Med 1, 050, ou Luna 164. Romo 885, mantenha o nível de voo 070. Tá mantendo 70. Puxa, M3, 115, ali mantém cabeceira 10, preparando-se para a decolagem imediata. O Gruma 85, controle recebe 068 de altitude. Mas, olha, atenção, com o ajustado 1013, 070. O ajuste conta 10019.4. Dá pra manter 070 ou 7000 pés, senhora? Eu de voo 070, bom 85. Então, vamos manter o 070. Controle, o azul 2714, visual com tráfego, já superamos. Ainda aguarde o 2714. A sua escuta, senhorita. Puxa, M3, 15, autorizado decolagem, pista 10, vento 130 graus, 10 máximo. Entrado 2231. Referido 2231, mantém o Salvador 198 do sinal 95. 945. O Gama 85, desça para 2 metais, ajuste na 09, autorizado o procedimento, reporta estabilizado. 2019, reportarei estabilizado. Azul 2714, sul para nível 160, cancelado as instruções. 160, azul 2714. Passarei 2231, avistado, pelo apoio, pistola 0, vento 140 graus, 09. Ali, repouso, 2231. Trem 3115, decolou 35, chame o controle de Salvador em 120, decimal 8. 208, boa tarde, minha filha. Salvador, boa tarde, Trem 3115. Telemetria 315, contato radar na decolagem, saída do São Zona, meio 3, meio 0. 320, transferência, pode voar, Leda. Autorizado, meio 2, Telemetria 315. Salvador, boa tarde, papapá, tudo bem? tarde, Vitor India Delta, mantenha uma Santana, o ajuste na zona da loja, na escuta do controle. Escuta uma Santana, Vitor India Delta. VDS 1885. Zona boa. Torre 18 do Sol 95. 1895. De Salvador, zona 85. 3 milhas do IGCA. Brasil 4065, será bem escrito, tá? Desconsidera o suplemento errado aqui. Fecha. Controle Salvador, boa tarde, Lula 732, informação, Quebec. Lula 738, a senhora identificação de chegada bom, se você mantém o nível de voo 050. Voo 050. Lula 164, cancelado as instruções de altitude, desça para 2.000 pés, autorizado o procedimento, ajuste na 09, reporta estabilizado. 2019, semana estabilizado, com o 164. Libere primeiro direito, chama o Salvador, no 2-1 do Simão 9. Eu mantive um 2-1 no 9, vou 9-2-5. Puxa, é 61 no 42, autorizado a decolagem de pistola 0, vento 140 graus, 089. Na 315, chame o centro Recife em 128, decimal 35. Mano 2835 pro Oxa, 6315. Afirmativo. Afirmativo, 2835, obrigado. Uma boa tarde, 6315. Vou tirar meu 142, decolar os 43. Cumpra a restrição de subir e manter o 090 até 30 milhas de Salvador. Chama o controle de Salvador em 120, decimal 8. 308, 6142, vai manter a restrição 090, 30 milhas. Salvador, boa tarde, Ocean 6142, Puka. Chalimão 142, contato radar na decolagem, saída UCA, me dirijo voo 350 sem restrições. Confirmando, tá livre da restrição 090? Afirma. Autoriza a de Aracaju? Pode ativar Aracaju, autorizado o Jamo, aguardando coordenação. Jamo, na frente. Azul 2714, chama o centro Recife em 126, decimal 0. Centro Recife 1260, azul 2714. Estabilizado, gol 1164. 1164, do Salvador em 1895. 2954. Salvador, boa, gol 1164, estabilizado, final 90. Torre Salvador, rotação 3193, ponto de espera, pista 10, está pronto para decolar. 3193, faz passagem do tráfego da Lua na final de 10, autorizado alinhar e manter. Passagem da aeronave da Lua, autorizado a alinhar e manter pista 10, está 3193. Lona 738, desça para 4.000 pés e ajuste no 09. 4.000 pés, 4.000 pés. Chalemão 142, tráfego 11 horas, 30 milhas, uma sobre oeste, mantendo uma centena, papa raça 34. Sim, tráfego de 1.000 pés, 1.000 pés, 4.000 pés. Batata da Vitor, Índia Delta, tráfego 11 horas, 30 milhas, rumo ao Nordeste, cruzando nível 080, sensar para 350, rebote 320. Gente, Delta, obrigado. Solo 48, Zero Primeiro Direito, chamo o Paulo Salvador, no 2-1, decimal 9. 2-1, Paulo Salvador, boa. Sim, 9-4-2. Hoje eu tô indo de agora, tô tranquilo. Sim, Tá 3193, autorizado a decolagem de pista 1-0, vento 1-1-0 grau, 079. Esse é o 90, tá 3193. Tixe, eu mesmo solicito que você mantivesse fechado do saído. 1-1-2, agradeço a coordenação. Chama 1-1-4-2, chama o centro do CIS, chama 1-2-5, decimal 4-5. 2-5-4-5, graças, boa tarde. Decolou 5-0, chama o controle de Salvador em 1-2-0, decimal 8. 3-0-8, TAM 3-1-3-1. Dismo 10, autorizado o procedimento, reporte estabilizado. 2-1-3-1-3-3. 2-1-3, boa, TAM 3-1-3-3. TAM 3-1-9-3, contato radar na decolagem, saída São Voono, nível 340. São Voono, 340, TAM 3-1-3. Está me monitorando, informe o nível da destino solicitado, 135, confirme. Falando em 0, 7, 3, 2, 1. Sente, lembra quando confere para resistência na frequência 125, decimal 45, alterna em 12685. 1-2-6, ainda colado ao 5-2, chama o controle agora, frequência 119 decimal, costa 120 decimal 80. Conta 20 decimal 80, controle de saneamento 321, obrigado, boa tarde, boa semana. Salvador, boa tarde, chamei a 6321. Chamei a 321, contato radar na decolagem, saída Arboruna, nível 360. Arboruna, nível 360, quando possível desejo voar direto a Lemos. Gente, autorizado a Lemos ou chamei a 321? Não autorizado a Lemos, chamei a 321, grato. 14049. 1684, Alfa Serra, Galeão 1960. Alô, Wander, Papa Charlie, ciente do Romeu. Papa Charlie, Wander, Papa Charlie, ciente da identificação, chegada a mão. Isso aí, mantenha o nível de voo 050. 050, por November, Papa Charlie, possibilidade de voar no direto Duna? Repetido Duna, November, Papa Charlie, voa a mão. Atende a mão. Libera a velocidade? Afirma. Vale. Salvador, boa tarde, gol 1-7-3-8, final no zero. 1-7-3-8, vento 1-4-0, grau 0-8-9, jardim 0-1-9, traço avistado, cheque 3, foi autorizado, pistão no zero. Valeu, ponto no zero, gol 1-7-3-8. Sete, três. 138, no solo 57, direita via, Foxtrot libera a pista e chama o solo em 121, decimal 9. Foxtrot 9, obrigado. Direita decimal 35. 2235, tá, 3193. Identificação chegada a banda e se mantenha a nível 060. 060, 2705. Chame a 321, chame centro Recife, 126, decimal 0, alterna em 128, decimal 8. Coro 260, 288, chame a 6320, obrigado, boa semana. Novembro, Santa Tchelle, voltando a prova de arma, é cruzar 6.000 para 5.000. Gente, você para cruz 1.010, o ajuste na 0.9 e a 900 da Tchelle. 3.000 com 1.019. Estamos só ouvindo por um dia 10 da controle. Beleza. Confirma as ações. Falando mapa após o Léo. Tudo bem, nada com o centro Recife, confirma o controle. Essa é a rota que a gente colocou no plano de voo, senhora. Após plano de voo ali a mapa. E lá eu efetuaria o cancelamento e prosseguir o visual para a IDELG. Gente, procuramos uma coordenação com o controle LES, agora instruções e papapá Vitor Índia Delta. Gente, estamos na sua escuta. Controle Salvador, boa tarde, 017, 1500 pés, salvo 1. Controle 017, completa o radar na decolagem, saída salvo 1, nível de voo 240. Eu solicito final 180 e quando precisa para o Gilel 2017. Gente, subiu mantenha o nível de voo 180, voo 2017. Subiu para 180, vou dar uma autorização para o Gilel 2017. Passou a mão pulando o toque 90 para a Charlie 3000. Fazendo o Cita Charlie quente, eu desço para 3000 pés e ajuste na 09 no 100. Batendo na 09, toque a constante de ar. Afirmativa. Só o controle de Salvador Azul 9048, bateu 200 para prosseguir. Azul 9048, aciona a identificação, desça e mantenha o nível de voo 150, informa ajuste na 09. 150, 1019, Azul 9048. Azul 2720 autorizado, tem condições de uma dúvida direta. Negativo do 92715, desse mantém o nível 060 na prova de amor. Poxa, 060 por diamante. Passou? November, Papa Charlie. Papa 90, Papa Charlie, ciente, busca para 2010, autorizado em Lioz, 68, pista no zero, reporta estabilizado. Cessou, Papa. Pelo 2795, disse mantém o nível de voo 050. Para o 050, azul 2795. Pelo 2017, autorizado direto em Leos. Voando direto em Leos, obrigado, 2017. Passo no 60, prono 50, 9048. 9048, ciente, lista mantém o nível 080. 080, 9048. Controle azul 2715, fica pro 140 de informação por 10 milhas. Puro desvio, azul 2795, reporta como termina. Prende, Sutra. Controle azul para a Índia Delta, fica pro 250 por aproximadamente 20 milhas para a próxima informação. Gente, Vitor Índia Delta. Apresentar a Vitor Índia Delta, condições para os desvios de Guarulhos, confirma. Já pagou o estacionamento e táxi, chame na papá para ingresso. Patrulha, a gente voa, Delta. Charlie, chama a torre em 118, decimal 95. 7895, obrigado, boa tarde. Boa tarde, papapá, novembro, papa Charlie. Papapá, novembro, papa Charlie, 7 do tráfego, aporte o Índia Serra com cheque de trem, pistão zero. Repita, Ramos, estamos totalmente visual, solicita cancelamento, pouso na 17, autorizado. Autorizado, prossegui então com regras visuais, com o tráfego pela direita, pistão no stretch. Autorizado, quando pronto, girar a base pela direita, chame o sinal, baixar travado, Papa Charlie. Papa Charlie, obrigado, senhor. O azul 4065, pronto, pode esperar da Luta. Azul 4065, pistão no zero, autorizado aliar e manter. Autorizado, manter, na Luta zero, azul 4065. 250, reporta para modificação. 50 vai reportar para modificação, 90 para trânsito. 5405, aliás, e decolar, autorizado, vento 13, 0 graus, 089, altímetro 019. Autorizado, alinhar e decolar para o 4206.

Encontra-se a 3 minutos para a posição coral, o serviço radar está encerrado, chama agora o controle Deus em 120 decimal 1. 201, controle azul 4065, passa 1300, boa tarde, visual se possível, lida. Azul 4065, contato radar na decolagem, saudação Vela, nível de voo 320, após 2000, cruzado lida. 2000 lida, 320, azul 4065, obrigado. Região 05, prossiga. Então, escudo do controle, região 05, ajuste na 09. Firma. Estou na 09. 09, deplaga do Rami. 09, 09. Oi, Salvador, boa tarde, pastor 2230, tá pronto. Pastor 2230, pista no zero, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Vai, alinhar e manter, pista no zero, 2230. Só pra Ruf, táxi privado até o ponto de estrada da táxi de Papá, reporte ponto para ingresso. Região 05, controle. Sequência 120, decimal 80. Chamando agora o 2080, bom no 659, boa. Azul 2715, estabilizado ILS, deu canal à vista. Azul 2715, ciente, torre 18, decimal 95. Decimal 5, bom dia, vamos lá. Motor de Salvador, boa tarde, bom 659, 500, na Sanvio 1. Luna 1059, contato radar na decolagem, saída São Luna, nível 3, Subindo 360, bom 65 nós. Dois, esse ano a identificação, chegada bomba de ona, desça e mantém o nível de voo 190. Chegada de via, descer 190, formação Romeu 7, quando possível na posição de táxi. 7 no 5, tráfego estado, continua aproximação, vento 150 graus, 109, já tinto 109, pista 10, pouso autorizado. Pouso, autorizado, pouso, capoeira 0027, no ordem. Obrigado, bom serviço, até a próxima. Controle Salvador, boa tarde. Eu passarei 2230, decolou na Arbor 1. Não cumpre a restrição da carga. 2230, contato radar na decolagem, saída da Arbor 1, nível 180. Ok, está livre das restrições, não cumpre a restrição da carga. Afirmativa. Ok. É, vai subir 180, livre das restrições, 2230. Gente, vai sair 2230. Região 05, controle. Escuta, Guardião 05. Chama pelo Salvador em 198, do sinal 95. 2285, separar o Guardião 05. Tráfego de São Andréia? Afirmo, no momento afastado 13 milhas de Salvador, linha do litoral, tentando aproximar pelo centro norte, sem interferência. Gente, autorização. Autorizando a aproximação pelo setor norte, após através do norte da torre de controle, aguardando o contato visual, o Guardião 05. Autorizado o setor norte, tomará através norte da torre, o Guardião 05. Gente. Sete no cinco, solo 1,6, libera direita, via táxi delta, chame solo 21, decimal 9, mantém a posição logo antes da alfa. Vou dando orientações do solo para o táxi. Gente, Ivan Delta, mantém antes da alfa, chamando solo 209. 715 azul. Alô? Patrícia número 2, ainda desce e mantém o nível de voo 110. Agora as instruções do controle para prosseguir na descida. 7107, 392. Autorizado. Eu vou para o Ceasa, desça para 3.510 e ajuste 1.019, 1.019. Papatango, Oscar, Papagolf, decolado 17, controle em 120, décima 8, boa viagem, né? Bom, obrigado, Ed. Oscar, Papagolf. Papagolf, sob controle, 120, décima 8. 128, Golf. Papagolf, 128. Papagolf, Oscar, Papagolf, contato radar na decolagem, saída Coral 1 no Bravo, nível 060. Autorizado direto Coral. Direto Coral, Golf. Controle, o Victor de Adalto está no ideal de vida. Victor de Adalto, ciente agora. Atingir nível 90, 3092. 3092, autorizado descida para 4000 pés, ajuste na 099, cancelada de instruções de altitude. 4009, instruções de altitude, sim, 3092. Quando possível, a ITAP. Autorizado ITAP, 3092. 3014, cruzando 180 para 1970, ciente da Romeu. Chalana 3014, a senhora da identificação chega a BOMED 1, desça e mantenha o nível 050. Vem com o Bomete, 1-0-5-0, vai ser 1-4. Passarinho 2-2-3-0, Vanderlefa. Vanderlefa, 2-2-3-0, grato. Boa tarde. Autorizado alinhar e manter a pista 1-0. Deixa ali, mantendo 0-6-2-7, obrigado. Polo 70, descendo até 050, 1-2-320. Aqui, Bruno 659, chamo o centro Recife, era 28, decimal 35. Controlando a tarifa, descida para o centro de geral. Outra de Delta, acordo com o controle Léo, o serviço aéreo está encerrado. Há 2 minutos para o limite da nossa terminal, chama o controle 120, decimal 1. Controle Léo, 120, decimal 1. Presente, aproximação pelo setor norte, o Airbus da Viagra iniciará a decolagem pista 1-0. Evite o setor de decolagem pista 1-0, dentro. Gente, o tráfego afastando sem interferência com 1-0. Já tem o controle visual com o seu tráfego, aproximação autorizada direto para o Graé, vento no 40 graus, 89, altitude 019, guardião 05. Autorizado direto para o Graé, 05. Tchanea 6227, caso receba no TQL da esquerda, temos um helicóptero da Polícia Militar mantendo 500 pés ou menos no setor. De pé no vento, pistão 0. Vento 140 graus, 089, ajuste no 09 e 19, depois do lado. Autorizado 6227, gente do tráfego, obrigado. 050, formações. Gente, número 2000, estão precisando mais dois. Ok, exato. Papa Zalia, Max Fox, possível. Gente, mantendo a minha voz sobre o terreno, ajuste na 09, Lima, Max Fox, na escuta do controle. Zona 92, desce para 2000 pés, autorizado ele é 68-0, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, X-Ray, 3092. 808, obrigado, boa tarde. Salvou no 360, obrigado. Guardião 05, Travas Norte. Guardião 05, vento 150 graus, 10 Norte, aproximação autorizada para o pátio do Graer, atento à movimentação, chama no solo controlado, 05. Autorizado, pátio do Graer, formará no solo controlado, Guardião 05. Como é que está o controle? Sabe o transporte alocado? Muito bom. Boa tarde, é o Papa Romeu, o senhor do Eco. Papa Romeu, o senhor do Eco, prossiga. Está na Animar, está com 3 a bordo. Verificado em mais 50 mil. O local está aguardando o senhor. Chama o transportador em 118 do 95. Chama uma direta foi, cara? Afirmativa. Chama uma direta foi? Você encontra-se na RMA, confirme. Afirmativa, cara. Chama a torre salvadora em 1895. Vai tomar. Uno 256, pista 10, autorizado a alinhar, decolar, vento 150 graus, aeroporto. Da linha de decolagem. Guardião 05, considero solos 25, frequência livre, tenha uma boa tarde. Solicitando identificação de chegada bom, subiu-se e mantém o nível 050. 050 na bom, pista 330. Eu tô arrumando as lembranças de Cruz, que tá ciente do TPT Lima Mike Fox. Mesmo com a direção magnética 170, mantendo 1.003. Tá bom. Se o Amex foi com ele. Sete. As Thank you.